Waterboy. Gente, qual é a autonomia alternativa? 4 horas, valeu. 2043, autorizado táxi via Pátio 1 Índia, ponto espera pico 10 torre, 1-1-8-5-9-5, ajuste ao tio 1-0-8. Tio 1-0-8, via Pátio 1 Índia, 1-1-8-9-5, é a torre, 1-2, via Pátio 1. Chama a torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Torre, Salvador, Oceania 63. Puro zero, passando a sua esposa, estabilizando no localizador. Estamos a 3.000 tocadores, de Chama 3-1-0, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 0-1-8, acabou de mudar agora no 0-1-8, pouso autorizado, pista no 0, fizemos turno 2-0 graus, 0-8-9. Afirmo, pouso autorizado, pista no 0, 6-3-1-0. Boa noite, 2043, boa noite, mantenha o ponto de espera para o Sim, 2043. Autorizado alinhar e manter a pista no zero. Alinho, mantenha no zero, 2-0, 4-3. zero no solo aos 27, libera pista próxima interseção à direita, chame solo frequência 121, décima 1. Taxi de Alfa, Juliette, portão 03. 2043, autorizado decolar, pistão no zero, vento 120 graus com 08 nós. Alfa, vai decolar, pistão no zero, 2043. Contato Radar, 360 via Dael. 360 Dael com 2043. 3858. Liga. Autorização, 370 Fortaleza. 3858, autorizado Fortaleza. Nível de voo 370, rota para o 10, corrigindo. Rota para o 19, Bangu, direto a Bupa, após direto Fortaleza. Nicolau da Pistuna 0, primeira curva à esquerda, na subida Momo, transição Froti, transponder 5465, controle de Salvador 120 do sinal 8. 370, da escola da 10, curva esquerda, Momo, Froti, Upers Luma 9, Bambu, DCT, Abuco. 5465, aciona, 208 é o contrato. 3858, somente confirmando, Momo passa por Cogibo, Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme, após Protec Froti. Ciente da 3858, Momo, Cogibo e Froti. Correto, abaixo quando pronto para o chefe de acionamento, da 3858. Obrigado. Controle, voo 2043, passando 160, pode falar, pode falar. Chame Recife, 251. 251, boa noite. 05, a sua identificação autorizada via mar e desça para 2010, ajuste no 018. Trígono 3 via bomb, desce para 2000 pés, ajuste no 018. Ibiza 3858, táxi 181, 3 horas e 15, alterna João Pessoa. Ibiza 3858, Ibiza Bahia Índia, ponto de carga Kona 0 Torre, 118 decimal 95, ajuste altinho Kona 08. Ibiza táxi, ponto de carga 295, 382, 4. Então 3858, quanto espera? 3858, boa noite, autorizado Linhares, decolagem pistão no zero. Vem turno 20 graus com 09 nós. Boa noite, querido, área decolada 90, 3858. Decolando aos 47, chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Controle Salvador até 3858. 3858, contato radar, subo 370 via Moco. O chinelo 6310 tem aprovado 350, copia? O chinelo 6310, autorizado Recife, nível 350, rota para o 17. Decolando a pistola 0, primeira curva esquerda, subida Puca, Jamo, Aracaju, 5462, ao transpondo, controle do Salvador, 120, décima 8. Esse ajuste é 098. noite, autorizado ele, Elétrico, 3600. Subida Pucajá, Maracaju, reporte quando pronto para o pushback acionamento. Alerta da 3305. Os 305 chame a torre 1-8-9-5. 1-8-9-5. 3-8-5-8 chame Recife 2-6-8-5. 2-6-8-5, 3-8-5-8. Chame 63-1-3-8-1-2-2-2 autorizado LS. Aproximação, chame quando avistando o trem baixo travado, estando 6305. 6305, agora 2 milhas onde a serra, estabilizado em Aliança, trem baixo travado. 3305, por gentileza, confirme se avistando o campo. Ativo. Com 3305, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 20 graus, com 1-0 nós. Quero ver pouso no zero para 3305. Number 10, with information with you, request IMR clearance, please, Miami International. American 230, clear the Kilo, Mike, India Alpha, Miami, Flight level 360, departure runway 10. After departure, turn left, Momo departure, Mike Oscar departure, Nenim transition, November Echo, November India Mike transition, Upper Zulu 20, after confirm your flight plan route, is called 5477, Salvador approach, control, 120.8. American 230, check runway 10, after departure, turn left, the Nemo departure, Upper Zulu, Nemo transition, Upper Zulu 20, right plan route, climb maintain flight level 360, block 5477, departure control on 120.8. American 220, just confirm departure Momo, Mike Oscar departure, Nenim transition, November Echo, November India Mike transition. Affirmative, it's the Momo departure, Nenim transition, American 230. American 230, we would like to collect call ready for pushback and start. All ready for pushback and start, obligado, American 230. Salvador, boa noite, Tantra 18, com informação 1, de autorização Guarulhos. Tantra 18, confere, autorizado Guarulhos, rota Pistuno 0, Taubaté, nível de voo 340. Decolagem Pistuno 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, transição Motiva, transponder 5474, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado Guarulhos, nível 340, Vierto Zulu 10, até Taubaté. Decola da 10, primeira curva direita, da El, Linda, Motiva. 5474, transponder e controle 120, décima 8, 3895. 3895, correto, pode continuar. Tan 3305, no som 156, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. 21, tá? Tan 3305, taxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, Tan 3305. Chame a torre 1895. Chame a 3113, tráfego obstado, ajuste no 018. Por gentileza, confirme que o embaixo trabalho estando, chame. No 3, pouso autorizado, pistão no 0, vento de 1 no 0 graus com 0,8 no... Oceania 6313 no solo 02, libere a pista próxima à interseção à direita, chame solo frequência 121 decimal 1. 321. Salvador Oceanero 6310133 a bordo, alterna São Gonçalo do Amarante, com 3 horas e meia de autonomia da tarde. Oceanero 6310, livre parte via Índia, ponto espera turno 118, decimal 95, ajuste 1308. Com 18, via ponto espera do Oceanero 6310, 3.0. American 230, clear to push back and start up, comma ready for taxi. Push back, start up and clear, call ready for taxi, American 230. American 230, Salvador Ground. American 230, go ahead please. American 230, please, stand by, push back and start up. Stand by for push, American 230, American start. Autorizado a linhagem de decolar, pista no zero, vento 120 graus, 08 nós. Aqui tem qual, zero, cenário 6310. Zero, tem taxa autorizada da Apache Índia, posto de espera 1995, registro 08. Seven, pushback, approve, zero, flag, flag, protection. Dispatch, make you start approved before ready to pass to the next 330. Zero decola, 011, controle 1, 208. 1, 208, 6310, bom trabalho, senhora. Controle Salvador, Oceanero, 6310, Oca, Aracaju. 6310, este é o controle Salvador. Contato radar estabelecido, está passando 2 mil pés. Caso tenha condições, vou ir direto para o meu Fox 08. Câmbio. O meu Fox 08 na Pro, Xenero 6310, muito obrigado, meu senhor. Autorizado 2105 aliás, mantemos já. Aqui mantemos 0, confirmo autorizado aliás e decolar. Ventura 30 graus, 109, 3805. Alinhamento e decolagem, então no 3809. Decola 1-2, controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, boa. Dores Salvador, boa noite. Câncer 2-1-5, nada El. 3-8-1-5, este é o controle Salvador. Contato radar estabelecido, está passando ao 1500. Após 2000, vá direto Mótica, super sem restrições. Direto Motiva, tá 3895, atenção 340. Vantage 10 over the side control, in point turn lane 10 via Mayito, and taxiway into holding point, contact tower frequency 118, is down in track, QNH 10-18. Taxi holding point 10 when ready, 118.15, QNH 10-18, measure 230. Oceano 6310, passa 145, subindo sem restrições. Chame Recife 12685, Oceano 6310. Confirma a presença, Oceano. 12685. 12685, boa noite, 6310. Boa noite. Salvador, Oceané 6313, cliente da Whisker, autorização Guarulhos. Oceané 6313, boa noite, Whisker confere autorizado Guarulhos, nível 360, via peso 10 até Taubaté, decola da pista 10, curva direita, da L e da Morte, vai perfil de saída. Aciona o transponder 5504, controle 120.8. Ok, então Guarulhos 360, esperado pelo 0, Taubaté. Temporada 10, curva direita, na saída da EL, B da Monte. 5504, 1208, na minha 3, zona 3. Correto, uma pronta, Oceano 3. É o controle Salvador. Ajuste agora 1098 terça para 8 mil na chegada. Bom, the 230, ready to take off runway 10. Clear to complete line up and take off, the wind is 2120, wind over us. Line up and take off runway 10, American 230.